Sem fim, assim quero ficar com você pra sempre. Um calor, se te vejo, acende o desejo em mim. Desse sonho não quero acordar. Enfim, você veio pra me completar. Amo demais, meu recanto de paz. Eu nunca, nunca vou te deixar. Não, não, eu te amo demais, meu recanto de paz. Eu nunca, nunca vou te deixar. Eu nunca vou deixar você, meu amor. Eu nunca vou deixar você, eu não, não, amor. Precisa do teu calor, não vou deixar, nunca vou te deixar, não. Eu não vou, não vou te deixar. Eu e você é tudo, nosso amor é felicidade sem fim, assim. Quero ficar com você pra sempre. Um calor, se te vejo, acende um desejo em mim. Desse sonho não quero acordar. Enfim, você veio pra me completar. Eu te amo demais, meu recanto de paz. Eu nunca, nunca vou te deixar. Não, não, eu te amo demais, meu recanto de paz. Eu nunca, nunca vou te deixar. Eu nunca vou deixar você. Eu nunca vou, amor, precisar de você.